tá, gol, se ligou, arregaçou, o maluco chegou, enganou a ideia de uma criminosa. Atitude de bandido, a frase mais periculosa. Um tipo pros ouvidos, precisava se policiar. Como um cirúrgico, maluco, eu sou o curitiba do jogo de pife. O azul, jogo de truque, mandando a rima pesada. Bomba, relógio ligada, TNT acionada. Na jogada. Sou bem pior que terremoto, vou botar tudo pro chão. Não me cadê, já pegou fogo. Eu sou como um vulcão, são 400 centígrados. Entendo a sua mente, eu sou maluco, louco, delinquente à frente. Essa fica de grado, tô dando alienado. Os terroristas chegaram pra botar ódio na banca. Sapo vacilão, pode se preparar. A banca de cachorro louco acaba de chegar. Pra afirmar, dominar, sequestrar, invadir. Aperte o rec, play, grava esse som. Chega aí, não sai do tom. Não esquece o meu som. E maluco, só pra maluco, sangue bom. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantrai que duvidou. Firmou, pânico na dança. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantrai que duvidou. Firmou, pânico na dança. Dó, ré, mi, fa, sol, lá, si, se liga aí. Som de maluco pra maluco, hein, mano. Só se for irmão, estilo largadão. Tira na levada, calça fundilhão. Então aí, ladrão, seja tipo ar. Tempera, tempo, só no gelo pra ligar. Queimar, brilhar, fogo na bomba. Deixa o calibre quieto, vem se aliar. Vem, cê pode crer, esse meu proceder. Meu estilo de ser, 100% sangue B. Quero ver, então vem, então atura. Assim que é. Beleza puro, mandrake. Sem cartola, Melin, chegou a hora. O mágico da rima aqui em cima. Agora chora, Mr. M, tua máscara caiu. A caixinha de surpresa agora se partiu. Se abriu, sentiu, puta que pariu. Grandão, cachorro louco da favela pro Brasil. Porto Alegre é a cidade, RS é o estado. Lindo lá do leste, lá da sul, sou aliado. Sou maloqueiro, tô bem a mão, sou de maluco. Só pra maluco, só sangue bom. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. Foda safado, se está dormindo. Antes de você pensar, eu já estou agindo. Vou invadir o seu sonho sem ser permitido. Um, dois, três, três, dois. Seu subconsciente, um pesadelo pesado que invadiu sua mente. Comparado com o fogo quente, a água apaga a chama, mas você não me engana. Alô. Ataque frontal, periferia, chama de retardados mental, de louco e tal. Os cara de pau, os cara normal que nem nós. Escute essa voz, PRN vai te dar a receita da loucura. Uma dose na agulha de hip hop na veia, misturada com cachaça que é de primeira. Suas veias grudadas uma na outra, como se fosse dois fios de alta tensão. Presta atenção, que vai dar com o circuito lhe causando choque interno. Com a chegada dos malucos periféricos, já fomos até o inferno. Mas o dia mandou voltar, ele ri do mal dos outros. Mas quando vê nós ele começa a chorar. Ai negão, eu tô saindo fora. Sou de maluco, só pra maluco, essa é da hora. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. Chiquita, bum, chiquita. A trinca de cachorro louco não vem que não tem. Eu sou excelente, até hoje 6 microfones. Nossas, boa noite, cheguei. Senhoras e senhores, desgraça com licença pra invadir seus ouvidos. Com a minha delinquência, só na rima. Ih, o cara é bem pior que o papalégua. Eu preciso uma aceleradora, 120, não dou traga. Eu sou bem pior que o Pac-Man, por isso não tô na banca. Eu sou o medo, a algema dos pilantra. Como Lucifer, se cabe, se dilete. Eu vim pra botar fogo, esquentar a tua mente. O fogo acendeu, o cabelão esquentou a minha rima e fé. Não, o som aterrorizar os teus sonhos por inteiro. E playboy, filha da puta. Eu vou ser teu pesadelo, Fred Krueger assist. O império contra-ataca, o retorno de Jedi. A rotina de fumaça. Eu boto fogo e sai fora bem a mão. Só de maluco, só pra maluco, só sai de bom. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. Alô, alô, não vou atender. Eu tô no som, som de maluco, só pra maluco. Só sangue bom, abraço e cesto, dá licença que eu vou entrar. Seus ouvidos, seus neurônios vão violentar. Arregaçar, esburacar, estrupar. Não adianta correr, fugir ou escapar. O Robinho de periférico, do novo milênio. Arro inveja, que flash o microfone e a me. Juge, eu não sou assim, mas também sou louco, sou pirado. Aqui no ataque frontal, sou aliado. Sente o som, quer dar um dois, dá. A rima entra nos ouvidos como um beck pra brilhar. Liga, firma só pra começar. Se formando de responsa, sangue bom, pode colar. Chega aí sem nóia, sem sair do tom. Sou de maluco, só pra maluco, sangue bom. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. Firmou, ataque frontal chegou. Firmou, só que é maluco, se ligou. Firmou, os pilantra aí que duvidou. Firmou, pânico na dança. O som. O som, som de maluco, só pra maluco, só sangue bom. O som de maluco, só pra maluco, só sangue bom. Pânico na dança.